Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo radical, Lucena, maloca rica. E a quebrada tribulou, inflamou a pina. Mais um corpo no chão que o time termina. E já foi tarde quando percebeu os erros cometidos. Pesou na balança e o crime converteu em tiros. Antes que seja tarde, maloqueiro, pense bem. O que vale mais? Sua família ou seus bens? Dinheiro instiga, eu sei bem. E a carne é fraca, mas castelo de areia se desfaz com água. Quantos vi sonhar com crime almejar? Rodou. Quantos projetos atravessou o corpo do infrato? Nos barracos de madeira, só pensamento insano. Bota pra render antes dos 12 anos. Assim que é, o tempo é rei, consequência severa. Sistema não dá mole, bala vai na reta. Antes que seja tarde, o tambor gira, não desacredite. Sentença é essa aqui, pra quem duvida. Seja tarde, pense bem, malandro reflita. Justo que me cai, quantos me paga tua vida? Só que no brilho das cromadas, inevitável fim. É falha reconhecer valores na hora errada. Perceber sentimentos quando já não pode tê-las. Sentir o atraso das atitudes desejadas. Nos momentos em que já não podemos cometê-las. É bom pensar bem antes que seja tarde demais. Não esperar exemplos de quem não pode te dar. A sua intuição é a voz do coração. Mas pode acontecer de haver um break na ação. Iniciativas não vão ocorrer naturalmente. Tem tipo um aviso prévio que de repente surge na sua mente. Mexe com a sua gente. Carregar seu pente, mas te torna um indecente. Porque aparecem os medos que mantidos em segredo são de não dar certo as tentativas alvejadas. E vai guardando aquela massa de falta e coragem que vem com uma sequência de arrependimentos, fraga. Antes que seja tarde, pense bem. Antes que seja tarde, pense bem. Malandro reflita, juros do que me cai. Quantos me paga com a vida? Só que no brilho das cromadas.